Hoje eu vou tratar do hiato da aspiração. Hiato da aspiração, cara. Você já ouviu falar nisso, hein? Ele trata da diferença entre o que você é ou onde você está com o que você quer ser ou onde você espera estar. A reflexão é fascinante e este programa se alinha diretamente ao 489, o âncora, e indiretamente aos que na sequência trataram de propósito. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E quem vai levar o meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Jefferson Ribeiro, lá de Montes Claros. Fala, Luciano Pires, beleza? Então, eu primeiramente queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu acompanho ele há pouco tempo, mais ou menos uns 2 meses. Eu, ultimamente, de uns 6 meses para cá, virei um ouvinte mais assíduo de podcast. E aí, às vezes, de vez em quando, eu e um amigo meu, a gente troca figurinhas a respeito de podcasts que a gente tem ouvido e viu que agrega valor, produz um conteúdo bacana, e ele me indicou o seu. De fato, eu gostei bastante. E eu também já tinha visto uma entrevista sua no podcast do Murilo Gun. Foi quando vocês falaram daquele livro Brasileiros Pocotó. Fiquei instigado a ler o livro, li, gostei demais, entendeu? Algumas coisas ele já concordava, outras abriu a minha mente. Então foi uma leitura que me enriqueceu bastante. E assim, os podcasts, eu acho que ele tem cumprido bem a proposta a qual você se submete, que é de fazer as pessoas pensarem, dar uma visão mais ampla da situação, enfim. E o último podcast sobre a carta do Mark Manson aos brasileiros, assim, eu acho que ela revelou um pouco do mais do mesmo, só que não dessa questão, como algumas pessoas enxergaram, entenderam, que é de criticar o brasileiro, ou falar, isso é coisa de brasileiro, a questão não é nem essa. A gente vê, assim, que o brasileiro, ele sabe da situação dele, entendeu? Usa muito aquela alcunha de, não tem como mudar, só que ele não aceita crítica. Toda vez que você faz uma crítica, ele fala, esse é um brasileiro, esse cara não é brasileiro, ele vem aqui criticar o nosso país e tal. Eu vi aquele mimimi na internet, algumas pessoas falaram que era uma crítica destrutiva. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: não existe crítica construtiva e crítica destrutiva. Isso aí é desculpa esfarrapada de quem ouve. Porque a crítica, ela vai ser sempre uma crítica. Agora, se ela vai ser construtiva ou se ela vai ser destrutiva, isso aí vai depender da forma com que você absorve. Não me importa se um cara, às vezes, usar de uma maneira mais ríspida para apontar para mim uma crítica ao que eu tô falhando. Porque por mais que a forma com que ele fala acaba me incomodando, se eu conseguir extrair a mensagem daquilo ali e entender o que ele está me falando e conseguir melhorar aquela defasagem, aquela mazela, pronto. Aquela crítica foi construtiva, independente de como ele falou. Pra mim isso é muito desculpa o cara falar, fulano foi isso, mas é só derrubar, é crítica destrutiva, eu não vou escutar, entendeu? Eu acho que toda crítica é válida. Todas as opiniões que as pessoas têm a fomentar pra mim, eu quero ouvir. Vai me dar mais um ponto de observação. Mas isso não me dá obrigatoriedade de seguir. Volta aquela questão que você bate nessa tecla que eu mencionei um pouco atrás, que é a questão de fazer a gente pensar. Então, só que eu não preciso pegar nada de ninguém, ler um livro, um artigo, um vídeo no YouTube e tomar aquilo como verdade absoluta. Mas quando eu vejo aquilo, a única capacidade que eu tenho é de me ofender, quando chegar nesse ponto, aí a gente já sabe que com certeza a gente já galgou o primeiro degrau, se não vários, para ser uma pessoa alienada. Então, basicamente é isso. Queria agradecer bastante ao trabalho do Café Brasil, a toda a equipe, que tem ajudado muito na missão que eu adquiri para mim, que é tão termo também do que eu uso muito ao Murilo Gang, que é ser um aprendedor. Eu busco sempre estar aprendendo coisas novas, conhecimentos, pontos de vista. E nesse ponto o Café Brasil tem me ajudado muito. Ele está ali na lista dos top 10 dos podcasts que eu assisto. Gosto muito, e a leitura do livro também. Já estou pensando em ler o próximo livro seu. Está na minha lista de leitura também. E é isso aí, Luciano. Obrigado. Grande Jefferson. É, meu caro, esse lance de encarar críticas como algo positivo é complicado, viu? Eu mesmo recebi umas boas bordoadas de gente que ficou nervosa com aquela carta do norte-americano e até com a fala daquela mulher nordestina. Mas fazer o quê, né? Eu só posso aspirar fundo e provocar os caras mais um pouquinho. Obrigado pelo comentário. Mande o endereço para a gente remeter o livro. Lala, bota a camisinha. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, e o Jefferson também vai ganhar um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Atenção, Montes Claros! Não adianta esconder ba da cama, dentro do forno ou atrás da porta. O Jefferson vai te catar e não vai ser um cadinho, não, viu? Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, hein, dois? Hoje eu quero mineirinho. Na hora do amor, use... Prudence, uai! É, Prudence, uai! Em 1956, o ano em que eu nasci, enquanto fabricávamos nossos primeiros automóveis no Brasil, os chineses andavam de carro de boi, enquanto assistiam impotentes Mao Tse-tung matar de fome entre 50 e 70 milhões de conterrâneos. Os indianos andavam de elefante, enquanto se estranhavam com os paquistaneses e tentavam organizar o país longe da tutela dos ingleses. Os coreanos andavam a pé por estradas destruídas pela guerra. Aqueles países eram conhecidos pela miséria industrial, política e econômica. Gigantescos fracassos que se apagavam diante da exuberância de um Brasil emergente, campeão do mundo de futebol, criador da bossa nova e que anunciava ao mundo a construção de Brasília, uma revolução arquitetônica. Qualquer um apostaria em nós. Pois bem, ao completar 60 anos de idade em 2016, o que eu tenho visto, hein? Os chineses trazendo uma fábrica de automóveis para o Brasil. A importação de carros chineses e até indianos. Da Coreia, então, nem se fala. Importamos tecnologia de quem andava de carro de boi quando já fabricávamos automóveis no Brasil. Levamos 50 anos para inverter as apostas. Aqueles mortos de fome nos ultrapassaram. Mas tem mais, viu? Em 1971, quando completei 15 anos de idade, a imprensa brasileira mostrava incessantemente as horrorosas imagens de Bangladesh, o país do sul da Ásia, assolado por uma guerra pós-independência do Paquistão, que dizimou a população e espalhou o flagelo da fome. George Harrison organizou o concerto para Bangladesh naquele ano, na tentativa de amenizar o horror. Save some lives. Bangladesh, Bangladesh, where so many people are dying fast, and it sure looks like a man. Never seen such distress. meu caro, eu me lembro perfeitamente das imagens em preto e branco das famílias famélicas suplicando por comida. Imagens chocantes de desespero, de horror. Pois bem, com o novo corte do rating pela Standard & Poor's em fevereiro de 2016, a nota de risco do Brasil iguala-se à da Bolívia, Guatemala e Costa Rica. Mas se prevê que, se nada mudar, devemos cair de nível nos próximos 12 meses. E se isso ocorrer, passaremos a nota BB-, a mesma de Bangladesh, Suriname e República Dominicana. 60 anos depois, corremos o risco de alcançar Bangladesh. É claro que eu acabo de derrubar o disjuntor de uns... Aliás, a Cissa caiu no chão ali, tem que alguém levantar ela lá, ó. Que vão me acusar de fazer paralelos absurdos, que não dá pra comparar países tão diferentes e blá blá blá. É aquele argumento de sempre, sabe? Não pode comparar Brasil com Estados Unidos nem com Alemanha, pois são diferentes. E não pode comparar com China nem com Bangladesh, pois também são diferentes. Nem com Chile, nem com Argentina. Resumo, só podemos comparar o Brasil com o Brasil, não é mesmo? E aí começamos a falar que antes era assim e assado, que a educação era melhor, que as pessoas eram mais educadas, que havia mais disposição para lutar, até aparecer alguém para chamar a gente de saudosista e dizer que não tem cabimento comparar épocas diferentes. Então não podemos também nem comparar o Brasil com o Brasil, ué. Bem, a essa altura, uma turma já jogou o celular pela janela, outros estão me xingando enfurecidos e outra turma está dizendo mentalmente, meu, é isso mesmo. Pois a proposta que eu trago a você neste programa é refletir sobre o nosso hiato da aspiração. Vamos lá. Aqualung, o clássico do Jethro Tull, aqui com os violeiros Ricardo Vignini e Zé Elder. O CD chama-se Moda de Rock. Vamos então ao hiato da aspiração. Alguns também chamam de hiato da aspiração social, que é aquele abismo existente entre as aspirações que temos quanto ao futuro do Brasil e a trajetória que seguiremos se continuarmos a pensar e nos comportar do mesmo jeito que fazemos hoje. Podemos falar também de nosso hiato de aspiração pessoal, que é o abismo existente entre o que você quer ser e o que você realmente é, entre onde você quer estar e onde você realmente está. Por exemplo, se você for perguntar a expectativa, a aspiração daqueles loucos chineses, indianos e coreanos, provavelmente é de conquistar nada menos que o mundo, exatamente como queriam os brasileiros de 60 anos atrás. Aliás, ouça o Leadercast em que entrevisto Osiris Silva para conhecer a incrível experiência que ele viveu na China ao ser convidado para fazer parte de um grupo que desenhou a estratégia para a conquista comercial do planeta pelos chineses. E qual será a expectativa, a aspiração média dos normais brasileiros de 2016, hein? Talvez seja ter um dinheirinho para comprar um carrinho, né? De preferência chinês, que é mais baratinho e até bonitinho. Tendo meu carrinho, minha televisão LCD de tela grande, eu tô satisfeito. É assim. Essa é a aspiração de quem vive na média, acostumado com o que é meio bom, meio suficiente, meio competente, meio confortável, meio saudável. A aspiração de quem é meia boca, de quem não percebe que meio bom também é meio ruim. Meio honesto é meio desonesto, meio competente é meio incompetente. Com que metade você fica, hein? Voltando ao nosso hiato da aspiração, eu quero cutucar você, ó. Qual é o país que você aspira, hein? Pausa. Eu tô usando aqui a palavra aspirar e talvez tenha alguém estranhando. Olha só, aspirar quer dizer respirar, levar o ar para os pulmões. É fazer assim, ó. Mas o aspirar que eu uso neste programa tem a ver com pretender, desejar profundamente. Portanto, hiato da aspiração quer dizer a lacuna entre aquilo que desejamos e o que conseguimos obter. Voltando então, qual é o país que você aspira em? Que distância ele está do país que você tem hoje? O que é preciso para chegar lá? E onde é que você se encaixa nessa missão, hein? Você tem o perfil necessário para fazer parte dos que ajudarão os brasileiros a chegar lá? Reconhece que para isso tem de ser mais engajado, que não basta votar, se é que você vota, mas que é preciso compreender as decisões difíceis que teremos de tomar para obter benefícios de longo prazo para nossa sociedade? Que é necessário ser mais autossuficiente, esperar menos dos outros, especialmente do Estado, e construir um repertório mais rico e uma postura mais pró-social? Você é assim, hein? Quem ouvir o Leadercast, em que entrevisto a Fernanda Antonioli, conhecerá a experiência que ela viveu em Copenhague, ao ser abordada por uma pessoa na rua que apontou para o cadarço do seu tênis que estava desamarrado. Aqui no Brasil, pensaríamos, poxa, essa pessoa se preocupou comigo, que eu posso cair e me machucar. Mas lá na Dinamarca era diferente. A pessoa que abordou a Fernanda se preocupou com a possibilidade dela cair, se machucar e ir ocupar o sistema de saúde. Um leito no hospital, remédios e tudo mais. Para aquele dinamarquês, a distração ou irresponsabilidade da Fernanda traria prejuízos para a sociedade. Percebeu? Enquanto aqui no Brasil pensamos no individual, na Dinamarca se pensa no coletivo. Pronto, a Cissa começou a ficar assanhada achando que eu virei socialista. Como diria aquele, menas, Cissa, menas. Uia. Agora a moçada da moda de rock vai de Beatles, Norwegian Wood. Lembra daquela frase de Aristóteles que eu usei no programa Carta Aberta ao Brasil, hein? Não se pode conceber o muitos sem o um? Aristóteles dizia que essa coisa chamada sociedade, país, nação, assim como sua tribo, sua empresa, sua família, nada mais é que a soma de cada um de seus componentes. Você não pode dizer que a empresa na qual você trabalha é inovadora se as pessoas que trabalham nessa empresa não forem inovadoras. O produto pode até ser, mas a empresa não será. Você não pode dizer que o país em que vive é alegre se as pessoas que vivem nesse país não são alegres. Você não pode dizer que vive numa sociedade honesta se as pessoas que compõem essa sociedade não forem honestas. E uma dessas pessoas é você. Tão óbvio, não é? Observando o hiato da aspiração, é possível compreender o nível de satisfação das pessoas que convivem com você e até de outros brasileiros. Há pessoas que são felizes simplesmente por ter aspirações mais, digamos, limitadas. E quem entendeu o jogo, toma cuidado com suas aspirações. Em minha palestra, Tudo Bem Se Me Convém, no momento em que falo da necessidade que todos temos de sobreviver e obter o sucesso, eu comento que sucesso é algo relativo. Sucesso para mim, por exemplo, que sou um coxinha, é ter uma moto Harley Davidson, uma casa em Miami, viajar todo ano para o exterior, comer fora e ter uma TV de 70 polegadas. Já para o Lalá, sucesso é ter um ranchinho na beira de uma lagoa, onde ele possa passar o dia todo de bermuda, pescando e tomando um goró. Percebeu? Eu e o Lalá temos percepções diferentes do que seja sucesso. O hiato da aspiração do Lalá é menor do que o meu, e ele provavelmente tem chances maiores de ficar feliz. E a Cissa, hein? Bem, a Cissa se contenta com um sítio em Atibaia, mas eu não sei se vai rolar, não. Teen Spirit, nas violas de Ricardo Vignini e Zé Helder. Já pensou, Cissa? Fim de tarde, esse som maravilhoso. Você no pedalinho com um copinho de branquinha. É, lasqueira. Em abril de 2014, uma empresa de pesquisa inglesa chamada Ipsos Mori realizou uma pesquisa com 16 mil adultos em 20 países, perguntando sobre sua qualidade de vida comparada de seus pais. Na China, 82% das respostas apontaram que a atual geração está bem melhor que a de seus pais. É compreensível. Já na Inglaterra, apenas 36% se disseram em situação melhor que a de seus pais. E essa mudança de percepção aconteceu em apenas uma geração. Os jovens ingleses, e eu acho que isso pode ser perfeitamente aplicado ao Brasil, hoje enfrentam maiores obstáculos para cobrir o seu hiato de aspiração, para conseguir uma carreira que os satisfaça. Os altos custos da educação, a dificuldade em obter o primeiro emprego, o bombardeio pela mídia, são suficientes para assustar até o estudante mais dedicado. E para complicar, houve um aumento substancial do hiato de aspiração, especialmente com relação ao estilo de vida que os jovens vivem e aquele que eles aspiram viver. Uma ou duas gerações atrás, recebíamos influência de pessoas da família, dos amigos, dos vizinhos, gente que estava ali mais ou menos na mesma posição social que a nossa. Não havia uma grande disparidade social. Os ricos estavam lá, bem longe, vivendo outra realidade, a qual éramos pouco expostos. Hoje, a mídia nos bombardeia incessantemente com imagens de ricos e famosos, com histórias de sucesso, com jovens milionários e suas startups. Isso cria uma concepção errada sobre como as pessoas vivem. Pesquisas indicam que quanto mais televisão ou outras mídias de massa, inclusive redes sociais, assistimos, mais superestimamos a porcentagem de gente que está se dando muito bem. E bate aquele pânico de imaginar que estamos ficando para trás. E então criamos aspirações pouco realistas, que seremos incapazes de atingir, especialmente porque há um paradoxo nessa coisa do consumismo. Quanto mais temos, quanto mais consumimos, mais inseguros ficamos, mais queremos. E aí vemos milionários querendo viver como bilionários, sacou? Ninguém, eu repito, ninguém está imune ao hiato da aspiração. Essa compulsão para o sucesso através do acúmulo de bens que não podemos ter aponta a falta de habilidade de encontrar um propósito de vida. E esse é o caminho para quebrar a cara. Led Zeppelin na viola e no Café Brasil, essa é Kashmir. Acabo de receber uma pesquisa da Nielsen Global que aponta o que as gerações querem futuramente, e ali fica bem claro. A geração Z, da garotada entre 15 e 20 anos, quer primeiro ganhar dinheiro, depois ter uma carreira gratificante, em seguida, se manter em forma e estar saudável e, por fim, passar mais tempo com a família. Já a geração silenciosa da turma da Cissa, 65 anos em diante, quer, em primeiro lugar, se manter em forma e saudável. Em seguida, passar mais tempo com a família. Depois, ganhar dinheiro e, por fim, ter uma carreira gratificante. Eu vou colocar a imagem dessa pesquisa no roteiro deste programa. Sacou, hein? O hiato de aspiração muda com o tempo. Suas prioridades mudam conforme você amadurece, conquista sucesso em determinadas atividades, vai galgando os degraus sociais, cria novas expectativas e objetivos. É assim com os seres humanos, deveria ser assim com os países, mas... Eu vou retomar o começo do programa. O Brasil evoluiu enormemente nos últimos 60 anos. Não dá nem para comparar quando falamos de infraestrutura, de comunicação, de combate à pobreza, de tecnologia. Mas então, como é que somos ultrapassados por outros países que largaram muito atrás de nós, hein? Que diabos acontece que parece que o hiato de aspiração do Brasil só aumenta? Bem, talvez devamos aplicar aqui o que aprendemos do ponto de vista pessoal. Primeiro, deveríamos ser capazes de definir sucesso em nossos próprios termos. Que raio de país queremos ter, hein? É para ser uma Dinamarca ou um Estados Unidos ou basta ser um Brasil melhor? Depois, deveríamos examinar os hiatos de aspiração das várias faixas da população. Eles estão corretos, hein? São possíveis de serem resolvidos? E para resolvê-los, a gente tem que fazer o quê, hein? Quanto pode ser feito por uma mudança de atitude individual? Quanto tem de ser feito pelas várias formas de organização da sociedade? E quanto precisa ser feito pelo Estado? Em seguida, deveríamos começar a fazer as escolhas que alinhassem nossos objetivos pessoais e profissionais com o país que queremos ter. E arregaçar as mangas. Mas parece que, infelizmente, nos falta um certo conceito de nação. Aquele um por todos e todos por um, lembra? Muita gente se sente limitada em termos de até quanto pode aspirar fazer ou ser. Muita gente se sente tímida para assumir as rédeas. Muita gente está acostumada a esperar que o grande pai decida tudo, provendo pão e circo. E assim permanecemos cada um cuidando de si, reduzindo nossos hiatos de aspiração pessoal enquanto aumentamos os hiatos do Brasil. Que louco isso, né? Bem, tá aí um bom tema para você refletir. Junte o podcast passado, A Carta Aberta ao Brasil, mais outras dezenas que tratam no fundo da mesma coisa e pronto. Tem material para refletir à vontade e depois fazer o que mais falta, partir para ação. Mas isso é tema para outros programas. Não vejo nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé, olhando um outro num espelho pendurado, que reconheço, mas não sei quem é. Não ouço passos de ninguém entre os escombros, nem mesmo insetos revirando o pó. Um vento seco me arrepia, encolho os ombros, mas na verdade estou queimando o sol. Com o pernambucano Ciba ou Cibá e seu Preparando o Salto, vamos saindo pensandinho. Como sempre atento, Lala Moreira na técnica, a invocadíssima Cissa Camargo na produção e eu, que tô aqui, ó, reduzindo hiatos, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Jefferson, mas teve visita aqui, ó, o César, o Lucas e o William de Campinas, os violeiros e roqueiros, metaleiros, eiros, Ricardo Vignini e Zé Helder, e também o Ciba. Antes de nascer as plumas, com minhas unhas quero me arranhar. Esse é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. E o WhatsApp, hein? Mande uma mensagem aí, ó. 11 964294746. Se estiver fora do país, já sabe, né? É 5511 964294746. Inspire-se aí, ó. Também estamos no Viber e com o grupo Café Brasil. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, vem pra cá, cara. Agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua e prepare-se, cara. Você vai entrar na confraria e tá vindo cada uma aí. Pra terminar, uma frase de Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Café Brasil.